Você conferiu Carlito, Biz Biz, Vivid and Jen, Breathe Me In, Nadia Ali, Not Thinking, New Horizons, Just Breath, Somna and Blue Eyes, More, Zara Larsson and My Fault, Lash Elevation. Iniciamos com George Elinas, Shadila. No próximo sábado, a partir das 22 horas na Rio Sul Rádio, você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10h35. Rio Sul Rádio Serviço. A história de um amor que atravessou décadas. Venha se emocionar com o filme mais esperado dos mesmos produtores o amor que atravessou décadas e... Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Músicas em alemão. Espanhol. Nada para ti, pura. Cantemos el alivio como canta la paloma. Cantemos el alivio. Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia e muito mais. A Oeste tem o melhor time de jornalistas do Brasil. Informação de qualidade e comprometida com os fatos você só encontra aqui. Para a Oeste, a liberdade de expressão é um valor inegociável. Assine. Acesse www.revistaoeste.com. Rio Sul Rádio. Tripping on me, saying how I'm going crazy. Ever since I went number one, my whole world pandemonium. Everybody crazy, turning on me. Can't miss a prophet for causing it. Everybody change everybody. Cercar é um foto. Posto pizzicati difficile incontrarsi in mare aperto. Prima di partire si dovrebbe essere sicuri di che cosa si vorrà cercare, dei bisogni veri. Allora io propongo, per non fare confusione a chi ha meno di 50 anni, di spegnere adesso la televisione. Sempre aperta, anche i pensieri saranno Rádio. Michael Jackson.